posso estar presente. Okay. Como se chama? Maria do Rosário. Maria do Rosário. Faz parte do sindicato? Sim, sou coordenadora do sindicato aqui da Aveiro, do Sindicato dos Professores da Zona Centro. Que pertence à FNE, que pertence à UGT. Ok. Já estive a ver o PowerPoint. Já estive a ver. Vi cinco tópicos que se vão arrastando e que neste momento chega, é um basta. É um basta, é. Nós damos como limite ao Ministério da Educação o mês de maio, como basta, de todas as solicitações que já temos feito ao Ministério da Educação para que resolva diversos problemas que afetam a escola, os professores e o nosso ensino. O Ministério da Educação tem andado devagarinho e, portanto, vai protelando no tempo todas estas questões. E os professores, de facto, estão demasiado cansados, desgastados com a sua atividade profissional e com a falta de reconhecimento que este governo, este e outros, que tem tido de outros e também de este governo, que prometeu resolver algumas questões importantes na área da educação e que até agora o tem feito quase de uma forma muito... muito mínima e questões substanciais que nós defendemos há imenso tempo não têm sido resolvidas para o bom funcionamento da escola, para a melhor qualidade do ensino dos alunos, de todo o funcionamento e a valorização profissional dos professores, que é fundamental. Um planeamento a curto prazo é fundamental? Um planeamento a curto prazo é fundamental. Aliás, nós esta semana fizemos uma vigília em Lisboa em frente ao Ministério da Educação para chamar a atenção precisamente para essa questão, que está a chegar ao limite da nossa capacidade de resiliência para conseguirmos aguentar esta situação, e se o Ministério não der resposta no sentido de tentar resolver os problemas que afetam os professores, nomeadamente profissionais, como funcionamento da escola, número de redução de turmas, número de alunos por turma, distinção entre a componente letiva e não letiva, a própria aposentação dos professores. Nós hoje vamos às escolas e aquilo que vimos nas escolas são os professores mais envelhecidos, porque são os que lá estão na escola, porque os novos não têm entrado. Aliás, existe uma grande precariedade geral na globalidade e também nos professores, muito. Aliás, há milhares de professores que estão sempre todos os anos contratados. Este ano vai haver uma vinculação extraordinária, mas não contempla nem pouco mais ou menos todas as nossas expectativas, por isso nós não assinamos o diploma de concursos com essas introduções. A norma travão não respeita aquilo que está consignado pela União Europeia, que todos os indivíduos que têm contratos, seguir 3 anos de contrato, entram nos quadros, não é isso que vai acontecer. E, portanto, são todas estas questões que se prolongam no tempo e que nós, de facto, já chegou o momento, e este momento, este facto de juntarmos aqui os professores do Distrito de Aveiro, é, no fundo, para eles colocarem as suas angústias e nós também para lhes darmos todo o conhecimento de toda a situação e daquilo que, eventualmente, nos vai daqui a muito pouco tempo. Já estamos quase na reta final do ano letivo. Os ciclos eleitorais também não ajudam em nada, né? Não há nenhuma estabilidade. Muda-se o governo, muda-se a política. Também não há nenhuma estabilidade por isso. E, portanto, isso também é outro fator que nós já muito detectámos e considerávamos que era importante que houvesse um pacto para a educação, que se consolidasse nas situações, que se avançasse com situações novas para o melhor funcionamento da escola, para o bem dos nossos alunos. Experimentalismo, não é? Há sempre um experimentalismo. Exatamente. Cada um quer imprimir a sua marca, depois, claro, também condicionado pelas questões orçamentais. Aliás, hoje mais que nunca pedimos a descongelamento da carreira. Nós temos a administração pública tem a carreira congelada há imensos anos. O tempo de serviço não está a ser contado para congelamento da carreira. Portanto, os professores não progridem de escalão, os outros funcionários públicos também, mas neste caso os nossos professores não progridem e, portanto, estamos em condições este ano, já que nos foi dado o crédito da parte da União Europeia para que o plano de estabilidade estava finalizado. Acho que estamos em todas as condições para que o governo possa avançar o mais rápido possível com essa solução. Ser professor neste momento é uma profissão de risco? É uma profissão de risco. Por tudo o que está inerente, nós temos o melhor e o pior da sociedade na escola. portanto, toda a sociedade, toda a convulsão que existe na sociedade em geral, nos é transmitida na escola, através dos alunos, através dos pais, e, portanto, é muito difícil ser hoje professor hoje em dia. Não é só o estar dentro de uma sala de aula com 30 alunos, 30 alunos é demasiado para trabalhar com... Cada aluno é um aluno, cada aluno tem a sua especificidade, e, portanto, é extremamente difícil trabalhar com 30 alunos. Depois também temos as famílias, que muitas vezes não acompanham, também não têm a disponibilidade que deveriam ter, outros por desconhecimento, outros porque ainda consideram que a escola é um armazém, de que deixam lá os seus filhos, e que a escola tem a obrigação de educar. A escola tem a obrigação de transmitir conhecimentos, de educar também, mas a parte da educação pertence à família, é fundamental. Falta também, para ganhar mais força, falta também união entre professores? Há alguma divisão? Não direi que a divisão, os professores neste momento estão muito condicionados pelas escolas. A não ver, aliás, a não participarem nas reuniões. Além do excessivo trabalho que têm nas escolas, porque além de dar aulas têm uma carga burocrática imensa, também estão muito pressionados no sentido de não faltarem para as reuniões sindicais. E as pessoas vão deixando de... Claro que todos os associados do sindicato, nós temos várias formas de comunicação com eles, por e-mails, por plataformas, por site. De qualquer das maneiras, o contacto direto, nós temos, as pessoas vão ao sindicato, mas é preciso que as pessoas se unam, tenham essa consciência de que temos que partir para outras lutas e outras formas de posicionamento em toda a classe. Mas, de facto, não é fácil. Neste momento, as lutas sindicais, é difícil terem força e se impor? As lutas sindicais é difícil terem força, depende, porque a força somos nós que a imprimimos. Nós, as pessoas, os professores, o conjunto. Aliás, nós, a FNE, a não resolver esta questão ministerial, a não dar crédito à pretensão do SPC Centro, da FNE, partiremos eventualmente para outras lutas com outras organizações sindicais representativas dos professores. E, portanto, voltamos, se calhar, a outros tempos, quando é necessário, temos que nos juntar todos por lutas comuns, porque lutamos pela mesma coisa, de formas diferentes, mas pela mesma coisa. Okay.